Aí bandido, aí bandido, aí bandido, não adianta. 100% Monte Castelo na fita, ladrão. Se não acredita, ouve e tira então. Monte Castelo, Zona Leste, periferia. Nascido e criado, sou correria. Sou fiel e não pago pra vacilar. Sou sujeito homem desse lugar. Lugar onde vacilão é procurado. Na Zona Leste não se cria, vai de ralo. Se liga, mano, zero é disciplina. Ouvi isso dos mano e das minas. Que aqui era lazer, hip hop rola solto, pode crer. Estou feliz e quero me expressar. Fui do outro lado e voltei sem vacilar. Na disciplina, entrei na favela. Sou fiel e também faço parte dela. Aí bandido, se liga na rima. O papo é reto, não é de esquina. Um maluquinho que se achava esperto. Amanheceu todo furado no colégio. Deu uma volta no próprio parceiro. Puta que pariu, a questão era dinheiro. 100 reais levou a sua vida. Quem era parceiro agora é homicida. 1, 2, 1, vai ter que assinar. Aí bandido, lá na leste é o bicho, pode acreditar. Se tu errar, os irmãos vão te cobrar. Cria da Zona Leste, não pagar pra vacilar. Se tu errar, os irmãos vão te cobrar. Sou fiel, Zona Leste, não vacilo, pode acreditar. Se tu errar, os irmãos vão te cobrar. Cria da Zona Leste, não pagar pra vacilar. Se tu errar, os irmãos vão te cobrar. Sou fiel, Zona Leste, não vacilo, pode acreditar. Só violência não leva a nada. Falar de paz é essa parada. Já tô cansado de ver os irmãos morrendo. Usando droga, essa porra do veneno. Poderia ser diferente se eles tivessem um trampo decente. Aí, compadre, é embaçado, vai por mim. Que pena que o sonho está chegando no fim. A cocaína é um problema. Te seduz e depois te coloca algema. Se tu errar, os irmãos vão te cobrar. Cria da Zona Leste, não pagar pra vacilar. Se tu errar, os irmãos vão te cobrar. Sou fiel, Zona Leste, não vacilo, pode acreditar. Se tu errar, os irmãos vão te cobrar. Cria da Zona Leste, não pagar pra vacilar. Se tu errar, os irmãos vão te cobrar. Sou fiel, Zona Leste, não vacilo, pode acreditar. Começo de tudo é um baseado. Depois se entrega, vira viciado. Na periferia, sempre é assim. A maioria dos moleques se envolve sim. Dessa porra, parceiro, eu tô liberto. Droga pra mim é um problema e não sucesso. Aí, primo, fica na fé. Sua família te ama, se liga, mané. Mudar de vida é necessário. Tá na jada é embaçado, você tá ligado. Essa mensagem fica pra todos. Fica na fé com Deus Todo-Poderoso. Se tu errar, os irmãos vão te cobrar. Cria da Zona Leste, não pagar pra vacilar. Se tu errar, os irmãos vão te cobrar. Sou fiel, Zona Leste, não vacilo, pode acreditar. Se tu errar, os irmãos vão te cobrar. Cria da Zona Leste, não pagar pra vacilar. Se tu errar, os irmãos vão te cobrar. Sou fiel, Zona Leste, não vacilo, pode acreditar.